Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Tome, o Jovem Nerd. E eu gosto mais do BMW do Sean Connery. É BMW? Não, Aston Martin, cara. Ah, olha, canelada na apresentação já. Aqui é o JP e eu também estou a serviço da rainha. Aqui é Carlos Voltor e vive e deixe morrer. Aqui é Abade, Mário Abade, o Fanatic. Que coisa ridícula. Tem meio gay, né? Ai, aqui é Azaghal, eu acho 007 uma palhaçada. Melhor, é isso, né? Não, não fale isso. Pelo amor de Deus. Não fale isso. Hoje é o nosso Nerdcast especial, especialíssimo de Bond, James Bond, o agente 007. Nós vamos falar sobre 20 filmes e Nerdcast. Mas seja, vai ser o Nerdcast mais superficial de todos. Ou o mais longo. Eu vou aproveitar então aqui agora, vocês que depois não quiserem coisa superficial, porque não vai ser superficial, porque a gente não vai deixar, vocês depois entrem no Almanac Virtual, que nós estamos botando nesse final de semana, um especial sobre James Bond, com 18 matérias, tudo sobre o agente, tudo com mínimos detalhes que a gente vai poder abordar aqui. Boa, então vamos diretamente, perfeito. Vamos diretamente para os nossos e-mails. É o Jabazinho. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos aos nossos e-mails. Lembrando para você, pequeno amigo, que estão muitas pessoas pedindo nossas camisas de Jovem Nerd. Nós estamos quase lá. O novo site está quase lá também, aguarde um pouquinho mais. E você poderá comprar de todo o Brasil. Pagando fretes absurdos. Calma, a gente vai conseguir. A gente tá tentando, batalhando por o frete mais barato, por isso que tá demorando. Atenção, ouvinte, porque esta leitura de e-mails está repleta de spoilers de Lost, terceira temporada. Então, se você não quer ouvir, por favor, adiante. Até você ouvir a voz do Marabade, que significa que os e-mails já acabaram, certo? Tem e-mails de voz? Tem e-mails de voz, vai, toca aí. Lambda, lambda, lambda, nerds. Aqui é Eduardo Sebastião Auri Filho, vulgo Gingo Call. E, meu Deus, a minha voz é igual a do Carlos Voltor. Bom, sobre esse Nerdcast de Lost, eu não tenho muita coisa a acrescentar, né? E eu concordo inteiramente com o Tucano e com o Azaghal, que eles criaram um monstro da expectativa. É o que eu falei no Skypecast. Que, dependendo da explicação que eles derem, toda essa série vai ruir igual um castelo de cartas, cara. Tipo, sei lá, uma explicação sobrenatural que eu falei. A ilha foi construída em cima de um cemitério indígena, sei lá. Sabe? E aí as coisas acontecem por causa disso, a fumaça é o cachimbo do pajé morto, não sei o quê. Isso vai ser muito decepcionante. Eu espero uma explicação tecnológica, claro, mesmo que seja baseada assim, a explicação seja que eles estão, por causa da equação de Valenzetti e tal, todas as merdas estão acontecendo, tudo bem, que seja, mas ainda assim ela tem um pano de fundamento. Eu quero eu espero uma coisa fundamentada, não uma ideia solta no ar maluca. Sabe como é? É isso aí. Ah, e quero só esclarecer uma coisa. No Skypecast, quando me chamaram e eu dei aquele grito de triunfo, sabe? Pra que não pensem errado de mim, eu quero deixar claro que aquele grito é o mesmo grito que o Homer usa, foi uma homenagem minha aos Simpsons, então não, eu não sou de Pelotas, eu não jogo Ravenloft. Pra mim o melhor cenário é Forgotten Realms mesmo. É isso aí, galera, continuem com o bom trabalho e até mais. Tentando segunda vez, hein, ô Alexandre Ottoni, aqui quem fala é Mário Campelo, sou um, não sei se você lembra de mim, eu acredito que você lembra. Eu fui um antigo empregado da DM, junto com você, e acompanhei o Jovem Nerd desde o começo. Muito agradável ver a evolução do site. Por acaso eu ouvi um comentário no último Nerdcast dizendo que o layout não tá muito legal. Eu acho o layout muito simpático, bro. Eu acho muito legal, acho que você tá mandando muito bem. Mas o fato de eu estar entrando em contato agora pra comentar um comentário que um cara deixou no meu Orkut, um tal de Poleto Ishigo, que deve ser um dos nerds desse Brasil que ouve o Nerdcast. Você é o Mário do Nerdcast, se for, admiro muito seu trabalho no mesmo. Pô, passa o filme, o endereço dos seus filmes pornô. Eu gostaria de saber que filmes pornôs que eu fiz e que Nerdcast eu participei antes de agora. Se vocês puderem me responder, eu vou ficar muito agradecido. Tá, um abraço pra vocês e foi muito bom conversar com vocês assim, só eu falando. Abraço. Fala aí, seus nerds. Meu nome é Macarrão, tenho 22 anos, tô falando de Catalão, em Goiás. Moro aqui há pouco tempo e parece que não tem nerd nessa cidade, mas tudo bem, tem internet banda larga e a gente consegue sobreviver. Bom, eu gosto muito do site, principalmente do Nerdcast, mas eu quero fazer uma analogia sobre Nerdcast número 42. Quando o Azaghal disse que a série tinha criado um monstro chamado Expectativa, eu não pude deixar de pensar em vocês, que, querendo ou não, fizeram o mesmo com esse Nerdcast. Talvez o problema seja a participação um pouco rala dos nerds do Skypecast. Ou talvez, o mais provável, seja a inveja por eu não ter conseguido participar. Enfim, eu gostei muito da série, dessa temporada, não detestei desse tanto que vocês falaram. Ao contrário da maioria, eu acho que as respostas estão aparecendo, e estão pipocando por aí, e tá ficando bem bacana, de uma forma bem dinâmica, eu tô achando, na verdade. E essas dúvidas sobre quantas ilhas existem, quantos orders, quem é bonzinho, se é o Ben ou se é a fulana lá, eu acho que vai ser respondido logo logo de supetão, assim. Mas duas coisas que eu não curti nem um pouco, um foi a transição entre as temporadas, que acho que não teve continuidade entre a segunda e a terceira, assim como teve entre a primeira e a segunda. E também não curti quando saí de... vira pra Sam e fala, vou atrair os outros, vou matar todo mundo, vou deixar só dois, e vou fazer um cooperar com o outro, alguma coisa assim. E eu pensei, nossa, agora o cara vai arregaçar todo mundo. E não, aí entra aquela bobagem toda dos orders entrarem no barco e aquele tiro mais sem querer do mundo. Mas o último episódio dessa primeira fase da temporada foi satisfatório, eu fiquei muito tenso, acho que voltou o que era antes, assim, em questão de ação da série. Tá, vamos esperar. No mais, é só isso. Um abraço, parabéns pelo site. Muito bem, várias pessoas com a mesma opinião do nosso querido Macarrão. E, Mário, eu lembro de você, pelo amor de Deus, você me ensinou tudo que eu sei sobre Photoshop. Tudo que tá no Jovem Nerd aí tem a sua mão, de alguma forma. E não queira saber mais dessa história dos filmes pornôs. Não é você, o Mário. Saiba só disso. Manda o cara pastar, o cara do Orkut. Macarrão. Será que ele era do Globetrotters? Então vamos diretamente aos e-mails. João Paulo, o Ângelus Homem, 26 anos, Curitiba, o professor de história. Ah, sim. Bom, infelizmente vou ter que contestar Blue Hand, o Bárbaro. Eu estudei História Bíblica por 2 anos inteiros e História do Judaísmo na pós-graduação. Como a maioria dos livros sagrados, o Antigo Testamento ou o Tanar, originalmente não foi escrito e sim falado, sendo transmitido pelas famílias descendentes de Abraão a partir do século 12 a.C. Isso é esse meio que eu tô lendo, é graças à polêmica, né, de... Sim. Roma ter sido fundada antes ou depois da escritura dos Antigos Testamentos. Então ele continua falando. Mas sabe o que acontece? É. Essa polêmica não vai terminar nunca. É. Porque as pessoas estão se baseando nos fatos históricos que elas conhecem. Peraí. Mas elas não conhecem os fatos que o Blue Hand conhece. Então vamos ouvir o resto do e-mail do nosso professor de história. A partir do reinado de Salomão, mais ou menos 972 a.C., as histórias da tradição oral do judaísmo foram reunidas e escritas. O mais antigo são a coleção ou código Javista, onde predomina o nome Javé. Vamos adiantar um pouco. Apurado. Considerando que... 1. O ano aceito pela historiografia como o da fundação de Roma é tradicionalmente o ano de 753 a.C. 2. O Império Romano invade a Palestina em 63 a.C. Podemos concluir que O Antigo Testamento é sim mais antigo que Roma, e você não precisa ser judeu para acreditar nisso. O mito de Caim e Abel do cristianismo e judaísmo não é inspirado ou chupado do mito de Rômulo e Remo. Primeiro porque são totalmente diferentes, diferente do mito da Arca de Noé, que é chupadaço do mito de Galgamesh, e a cultura romana ainda não era forte o suficiente para influenciar o livro sagrado dos judeus. Certo? Blue Hand está errado, como ele disse. Igor Maciel, 22 anos, Maceió, Alagoas, terra do Fernando. Fernandinho. O que foi isso que eu acabei de escutar? Com certeza esse foi o pior Nerdcast da era moderna. Claro que a intenção foi das melhores visando interagir com os ouvintes, mas o resultado final não me agradou. Mesmo assim, a presença marcante do alcoolizado Tucano e seus trocadilhos que fariam inveja ao Didi e Cia salvaram o dia, tornando o chato início da terceira temporada de Lost em uma divertida conversa galhofada. Como diz o anão, a pauta faz uma falta. No mais, um grande abraço a todos e já guardei o 13º salário para comprar a camisa Jovem Nerd. Ah, muito bom, muito bom. É, o que, assim, é complicado, né? O Nerdcast ficou meio... A gente também esperava mais do Nerdcast. Né? É, a gente esperava que todos os ouvintes pudessem ouvir o que estava acontecendo para poder interagir com o que a gente estava falando. Não foi assim que aconteceu, pô, dificuldades técnicas, eles tiveram que entrar sem saber o que estava acontecendo, então realmente todo mundo ficou meio perdido. Ah, valeu, valeu a experiência. E fora isso, né, os 6 primeiros episódios foram um cocô. É, então não tinha muito o que falar. Marcelo Uluvu Duarte, 38 anos, Rio de Janeiro. Já ouvi todos os Nerdcasts, como viajo quase todo fim de semana, sexta-feira é dia de baixar o Nerdcast para o MP3 Player antes de pegar a estrada. A viagem fica bem mais fácil. Antes de falar a minha teoria sobre Lost, duas pequenas coisas. Um, para ajudar a autoestima de Tucano... Tucano, Tucano, Tucano. Agora pode avisá-lo que foi mencionado 4 vezes. 5, né? Porque meio acima falou dele. É verdade. A melhor descrição para Alotone Azaghal foi dada pelo próprio Azaghal. Mickey e Donald. Foi perfeita. Depois disso, não consigo mais ouvir o Azaghal sem lembrar do Pato Donald. Muito bom. Voltando à Lost, duas teorias. A primeira, ruim, mas não totalmente descartada. Afinal, no final aparece Aslan. Dá um rugido e diz que eles estavam em uma ilha de Nárnia. Tá, whatever. Ah, teorias idiotas. Pula, né? A segunda que eu pensei depois desse Nerdcast, onde a Lotona observou... Não foi? Foi o Azaghal observou que quem se resolve sai da ilha de uma forma ou de outra, quase sempre da outra. Nada na ilha realmente existe. Estão em um tipo de clínica de tratamento experimental onde são colocados em um ambiente virtual, enfrentam seus problemas... Algo como nos filmes A Cela, O Vingador do Futuro. Os outros, a escotilha, a Dharma, etc., são basicamente as interações entre o mundo real e Lost, que conduz os pacientes a enfrentarem seus problemas pessoais. São ligeiramente melhores que a teoria dos racistas brancos. Cara, a teoria dos racistas brancos é perfeita. Ah, cara, essa teoria era... Tu era do... Era do Stephen King, aquele negócio de pessoal viajando. Mas esse é muito ruim, não vai ser isso, pelo amor de Deus. Denis Michelazzi, vulgo Poucas Trancas, que já é um ouvinte recorrente, sempre escreve. Uhum. 20 anos, São Bernardo do Campo, São Paulo. Salve, nerds! Pra variar, adorei o Nerdcast número 42, onde surgiram pontos muito interessantes na discussão sobre Lost e a estreia do Skypecast. Muito legal, por sinal, pena não ter podido participar. Eu, alguém gostou. Não. Nós não gostamos, tudo bem. Gostaria de adicionar algumas questões e opiniões. Vamos ler ou vamos simplesmente ignorar e partir para o coisa? Pode ler. A Juliette é, sem dúvida, uma filha da pleura. Acredito nisso, pois na cena em que ela faz a Kate de refém, o semblante dela não me deixou dúvidas de que ela largaria o dedo sem hesitar na Super Kate. No geral... Também achei fraco esse início de temporada. Gostei muito dos 4 primeiros episódios. Mostrando o Badass. Não gostei, mas gostei dos 4 primeiros. Na maioria. Não? Mostrando o Badass Mr. Locke de volta. Repare que logo no início ele se levanta em uma pose de malandro. E os novos poderes do Nostradamus. Foi o ponto mais legal de tudo. Eu não achei, galera. Então, cara, vai chover, pô, que maneiro. Calma, isso Atíssimo. É o início do mistério. Em contrapartida, achei patética a morte do Mr. Echo, pois acredito que é um dos personagens que poderia ser muito desenvolvido na trama e não acho que ele precisava morrer para aumentar o status de badass do Locke, que ao meu ver é o que parece justificar sua morte esdrúxula. Você acha isso? Eu achei que, assim, gostava do Mr. Echo, mas eu acho que é legal eles matarem personagens importantes pra, né, dar uma dinâmica pra coisa. Você vê que qualquer um pode morrer lá no 24 horas e funciona muito bem. Eu achei que não foi mal a morte do Mr. Echo, não. Achei que, assim, personagem, todo mundo viu o que era, legal a história dele e tal, acabou. Eu entrei no site aqui, tem os episódios todos capturados quadro a quadro. Uhum. E aí eu tava procurando uma imagem do Mr. Echo e aí vi da morte dele, cara. Uhum. E na hora que a fumaça pega e bate com ele na árvore, uhum, a árvore entorta, cara. Que beleza. Ela faz, sabe, rugas, assim, um pé de galinha na árvore. É muito sinistro, cara. Sinistro. Ele diz e termina dizendo que o caso inverso da Libby, que morreu justamente para permitir que a trama seguisse redondinha. Já pensou se ela estivesse viva e visse o Desmond? Whatever, né, cara? O Jack tá vivo e viu o Desmond. Não, porque ela conhecia já, deu barco pra ele, lembra? Vai, e daí? Aí ela... acabar com a trama? Não, é, sei lá, também não acho, não. Não ia acabar com a trama. É a maldição dos motoristas bêbados no Hawaii que atoram novamente. É, essa que é a maldição. Agora eu tenho uma coisa importante pra dizer, eu já contei pro Jovem Nerd, mas eu faço questão de falar de novo. O quê? Que eu comprei o boneco do Mr. Locke. Você não presta. Me manda. Aqui em São Paulo eu comprei. Eu tava na... É, você... Eu tava, recebo a mensagem de foto no celular, aí tá lá a foto do boneco do Mr. Echo, do boneco do Locke na caixa, e falando, eu tenho, você não tem, hein? Olha que amigo que eu tenho. Tá bom, então. Ah, meu amigo, o Natal já tá garantido. Muito bom, então. Vamos para James Bond. Quando eu soube desse Nerdcast, eu fui me preparar, obviamente, né? Já que o filme está aí, entra nos cinemas, então eu fui assistir Cassino Royale, hã? Do Woody Allen com Peter Sellers. Que é um filme decente, é o único filme de 007 que eu gosto. Entra contramão de tudo, né? Excelente. O filme tem vários James Bond, vários de 007, cara. É espetacular, cara. Todos os estilos possíveis e imagináveis, né? Isso eu não vi. Quando fica minha. Falando de mudança de estilo, tá aí, cara. Assiste esse filme que tem todos os estilos. Maravage é uma autoridade em 007. Recentemente esteve até na FNAC fazendo palestras sobre 007. Olha que luxo. Calma. Eu precisava de um crítico pra ir lá e me chamaram. É isso. Mas você viu os 20 filmes ontem pra fazer o dever de casa. É, eu tenho os filmes em casa, né, cara? Eu gosto. É, sabe o que é, né? Eu sou um fanático, como já diz o próprio nome. 007 é mais um das paixões. E, sei lá, eu cresci, né? Quem não cresceu ouvindo os filmes dele, né? Do cara, né? É claro. Aparentemente o Azaghal. Eu vim a conhecer o 007, a curtir, já mais velho, cara. Já com uns 20 e poucos. Que aí eu fui olhando pra trás dos filmes, né? Não peguei, assim, de novinho pra ver, né? Também porque eu acho que a fase que a gente tava novinho pra ver 007... Foi a fase em que tava o Timothy Dalton fazendo. Pois é, esse é o problema. Você podia até estar nessa fase, cara, mas eu era novinho com o Roger Moore, cara. Meu Deus. Primeiro filme 07 que eu vi no cinema, eu fui ver o Homem da Pistola de Ouro, cara. Pra tu ver. Isso tem tempo pra cacete. Então, eu acho que é o Roger segundo ou terceiro filme do Roger Moore, cara. Tem 41, cara, mas fui ver, era pequeno. Ver pequeno, meu irmão era mais velho, então meu irmão me levava, eu fui e já adorei aquele cara escaramanga que tinha três peitos, entendeu? Eu achei demais aquela porra toda. O primeiro filme do James Bond que eu fui ver no cinema, o cara já começa a cena voltando da China currado. Ué, foi agora, pouco? O último. Foi o último. Não é nada, dei? currado é aquilo que o nosso amigo Azaghal acha, né? Eu não sei se aconteceu com ele. Cara, vamos lá, você acredita que o cara ficou preso na China? Ele foi molestado de todas as formas, mas não vamos currar ele. Então, peraí. Então você acha que o nosso amigo Jack Bauer também não tem como se abadir? Cara, eu tenho medo a respeito disso. Então nosso amigo também, Bruce Wayne, foi currado lá nos Himalaias da vida, né, cara? Quando ele foi lá com a vida. Cidade grande. Ai, que horror. Quando o cara vai preso e não pode nem fazer a barba de volta que nem o Matusalém, cara. Então a gente chegou à conclusão aqui que nossos principais heróis, todos eles já foram currados. Que horror. Como assim, cara? Eu duvido que alguém tenha currado o Wolverine. Olha, pode ter... Foi aquela experiência ali, botando bolsinha. Ah, é? Teve a experiência do Arma X. Por onde é que eles introduziram o Adamantio? Acho que fiaram a mesma... Acho que fiaram dentro pelo rabo dele. Nem o Wolverine escapa, mano. Ele sem memória mesmo, pô, vamos zoar esse barulho aqui que não vai lembrar. E é por que ele tem essa fixação por charutos grandes e grossos. Exatamente, só. Não, 007! O primeiro 007 que eu vi foi. Era bem moleque, foi do Timothy Dalton, como você falou, foi o. É, Licença para Matar. E eu, como era moleque, não tava acostumado a ver esses filmes, achei o máximo, achei muito legal, sabe? E todo mundo saiu do cinema, caraca, que filmeco. Aí eu, puxa, só eu gostei. Não, depois que eu cresci e fui conhecer os outros filmes, eu vi realmente o valor e o Timothy Dalton realmente não deu certo. Fora! Foi o último filme dele, né? Ele fez dois. Isso, fez dois, é. Primeiro, vamos dizer que foi o criador, foi Ian Fleming, né? Que ele criou esse personagem, ele era um cara que era jornalista, mas ele trabalhou uma época na Segunda Guerra Mundial, né, para assim, serviço burocrático, serviço secreto naval. Então ele teve muito contato com mensagens de espiões que chegavam na Segunda Guerra Mundial, mensagens criptografadas e tudo mais. Então ele teve muito acesso a esses documentos. Ele não era um espião, era que fazia serviço burocrático no escritório. Uhum. Mas como ele teve contato com isso, ele acabou tendo essa ideia, jornalista e tudo mais, resolveu escrever um romance. Escreveu esse primeiro livro, que foi o Cassino Royale, que o Azaghal comentou. Entendeu? E ele ficou até com vergonha na época de apresentar isso para os editores e tudo mais, e ser chamado de um autor menor, né? Porque as pessoas que escreviam esse tipo, livros de policiais e tudo mais, eram vistos como autores menores. Então ele ficou até envergonhado e acabou mostrando o primeiro manuscrito do livro até com pseudônimo. E acabou dando certo e tudo mais. O Fleming é o pseudônimo. Não, eu falei o nome dele. É o nome dele. Que ele usou? Ah. Suzanne Flagg. Que isso? Eu não sei se ele usou isso. Mas como os ingleses adoram se travestir, né? Visto pelo programa lá do pessoal do Monty Python, sei lá, de repente, né? Ele fez... Os livros do Fleming, eles são assim... galhofados um pouco, filmes? Os primeiros livros dele eram, assim, mais reais. Depois ele começou a entrar muito no fantástico, entendeu? Ah. Como Foguete da Morte e tudo mais. Mas aquele estilo Roger Moore é dos filmes do Roger Moore. Entendi. O estilo dele é um estilo mais Sean Connery e até um pouco do Daniel Craig agora nesse último filme. Agora, um mérito do James Bond no cinema é que ele meio que inaugurou, trouxe à tona o conceito de filme de ação. Filme de aventura, de ação, de perseguição de carro, de explosão, de tiroteio. Nessa época, era a época que os westerns, né, estavam... Começando a naufragar, começando, né? Era o máximo que existia, né, de um filme, de uma aventura e tal, não sei o que. E o James Bond trouxe isso. Robin Hood com Errol Flynn. É verdade. Era o máximo. É verdade, filmes de pirata com Errol Flynn também e tal. Mas o James Bond trouxe isso pro meio urbano, né, Guerra Fria, aproveitou... Né, cenário criado. O cenário da guerra. Primeiro filme é de 62 mesmo. 62. 62. O primeiro livro dele foi agora que virou filme, Cassino Royale. Cassino Royale. Isso. E o. Não virou filme agora, pelo amor de Deus. O quê? Não, virou filme da maneira que o filme escreveu. Da maneira que o filme escreveu pro filme. Cassino Royale é uma refilmagem, cara. Não é refilmagem. Não, peraí. O livro, inclusive, é de 53, tá? O Cassino Royale, o primeiro livro é de 53. E o filme é de 67. A paródia é de 67. O Dr. No é o modelo de qual eles copiaram pra fazer o Dr. Evil, pra galhofar? É aquele cara de cinza com gato? Não, Blofeld. Eu sei que tem. No Blofeld. É, ele é o vilão mais recorrente do 007, né? Ele isso, no começo da carreira dele, o Sean Connery direto. Isso, ele já verdade. Aparecia no, no, nos filmes do Sean Connery. Ele apareceu no Sean Connery, inclusive, se eu me lembro bem, ele apareceu. O primeiro filme dele foi contra a Chantagem Atômica. É. Foi o quarto filme de 65. Que é o que ele tem um botãozinho que vai matando os caras na cadeira, não é esse? Que tem que eles imitaram no Austin Powers? Esse, é, não sei se foi nesse filme, mas ele tem essa coisa. Esse já é num filme mais à frente. Ah, ele fica com esse botãozinho num filme mais à frente. Apesar que o nosso botãozinho já apareceu no Goldfinger, né? Ele Goldfinger fez isso também no filme dele, de 64, que é o terceiro filme de James Bond. Goldfinger, também aperta o botãozinho. Que, dos primeiros filmes, é o melhor deles, né? Disparado. Aquelas cenas de avião, de ele com as mulheres. E tem o... Esqueci o nome dele. O senhor O'Job, né? O'Job, do Chapeuzinho de Coco. Do Chapeuzinho de Coco. Ah, claro. Putz, clássico. É o clássico. Que jogava o chapeuzinho e decepava estátuas de mármore. Bem, então lista rapidinho. Quais são os filmes do Sean Connery? Dr. No. É o Dr. No, o Mochou contra 007, 63, depois o Goldfinger, 64, peraí, o Moscou contra 007 é o From Russia with Love? Isso, tá, já tô de 65, com 007 só se vive duas vezes, de 67, uh-huh. Os Diamantes São Eternos, 71, e o Teu Nunca Mais Outra Vez, de 84, né, que ele volta ao papel. Isso, que ele voltou. Isso, ele voltou. Ele voltou e tem a participação do nosso amigo aqui em Bessinger. Isso. Sério? Meu Deus. Mas... Isso é, antes disso já tinha entrado o Roger Moore. É, o Nunca Mais Outra Vez é um filme de 84, em que ele não ia, já estava velho, careca, barrigudo, tudo mais, mas teve um problema de direitos autorais, e a Sony conseguiu pegar o diretoral de um dos livros, que é meio que uma refilmagem, inclusive, do Chantagem Atômica. Uhum. E a Sony fez esse filme que não tem nada a ver com a série do Brócoli e tudo mais. E chamou o Sean Connery e pagou um tubo de dinheiro pra ele. Aquela coisa tipo Marlon Brando, pagou assim milhões e milhões pra ele voltar. E obviamente que ele é louco, ele voltou. Ah. Esse filme não é visto como um filme da série, ele não faz parte da caixa. Ah, não. Inclusive depois a Sony quis fazer mais filmes, mas aí eles entraram na justiça lá, a família do Brócoli e com a United Arts e tudo mais. E venceram que eles tinham os direitos sobre o personagem, sobre tudo. E não puderam mais fazer filme, depois a Sony até pediu desculpa e ficou por isso mesmo. É, não foi uma versão legal não, não é um filme bom não. Tem até bons atores, tem o Klaus Maria Brandauer, né, mas que faz como um bandido. Filme não ficou legal. Não, o filme é fraco, é horrível, foi horrível. Vocês consideram, como a maioria das pessoas que eu já ouvi durante a vida toda, que o Sean Connery é o James Bond e ele carrega o manto oficial do James Bond e é o melhor de todos? Eu não acho, eu gosto dos outros James Bonds também e acho que cada um marcou o personagem da sua forma, entendeu? Eu gosto muito particularmente dos filmes com o Roger Moore. Eu acho interessante o lado dele de resolver as coisas com sutileza, com cinismo e tal, que era uma coisa que o Sean Connery não tinha. O Sean Connery tinha muito carisma, muita presença, mas era um James Bond sério, assim, no sentido de que entrava nas missões com força. O Roger Moore não, entrava sempre pelas beiradas, entendeu? E eu gosto desse estilo. Os outros que vieram depois, o Timothy Dalton foi muito fraco, mas ele é um ator fraco, né? Você não tem nada de bom que ele tenha feito na carreira dele. O Pierce Brosnan foi muito bom, cara. Eu gostava dos filmes dele. Apesar das histórias dos filmes do Pierce Brosnan não terem sido legais. Olha, eu concordo com o que vocês estão falando e discordo numa coisa. Cada 007, ele viveu, ele trouxe pro cinema aquilo que tá acontecendo na época. Então, tipo assim, não adiantava você fazer um filme o estilo Sean Connery, em certa época, não funcionaria. Ou o estilo Roger Moore, ou o estilo Pierce Brosnan, o que fosse. Então, o cara ele tinha que fazer o filme conforme a época que ele estava vivendo. Eu acho que isso foi interessante. Cada 007 que deu certo sobre fazer isso. E o Sean Connery tem uma importância vital, porque ele foi o desbravador. Muitas coisas que ele colocou ali viraram, tipo assim, marcas registradas do personagem. E é interessante que todos os atores, sem exceção, todos os atores, até o próprio Roger Moore, que fez uma coisa completamente diferente e fez uma coisa muito boa também, todos falaram que Sean Connery foi uma inspiração. Os últimos, inclusive, que o Brosnan e o Daniel Craig falaram que chegaram a assistir várias vezes os filmes do Sean Connery. Então, eu acho que também o público, como o próprio JP, que começou com o Roger Moore, você acaba tendo uma afeição maior àquele ator, né? Porque foi o que você descobriu, que você foi ao cinema, e que você era menor e se encantou mais. Então é normal que cada público, eu converso com as pessoas assim, minha avó adora o Sean Connery, é ópera da época dela. Então cada pessoa também há um pouco de carinho por aquele James Bond da sua época, que ele descobriu o personagem. E eu acho que o Timothy Dalton é injustiçado, por dois motivos. Primeiro que ele pegou a época mais braba do James Bond, que foi a época da AIDS e os processos contra a indústria tabagista. Então o James Bond não podia comer ninguém. Então, quer dizer, ele teve que fazer coisas impostas. Então, ele teve que atirar para todos os lados e não poder ser realmente um James Bond. Então, ele parecia só um agente normal fazendo alguma coisa. Não era aquele charme do James Bond. Então, ele quebrou a cara. Melhor cena do Sean Connery, no Goldfinger, bem no início, que ele tá no hotel. E aí, ó, tá com a mulherzinha lá chavecando ele. Aí chega o cara para falar com ele. Ele, olha, minha filha, vai lá. Papo de homem. Tapão na bunda, cachorra! Porra, cara, essa é a consagração do Jean. É, pra tu ver, isso seria impossível nos anos 80, né? Com a entrada da mulher no mercado, fortíssimo. É. Ele era um cara machista, chauvinista, né, exatamente, cara? Exatamente. Ia ter passeatas de mulheres queimando sutiã na porta dos cinemas. É isso aí, cara. Isso ia ser divertido, se elas tirassem na rua. Isso ia ser interessante. Nada mais machista. O Sean Connery foi um dos primeiros personagens, assim, do James Bond. Os caras batiam nas mulheres, ele dava soco, cara. Que viu uma mulher pular em cima dele, assim, no meio do filme, ele pensava duas vezes e escucava a mulher. Não, hoje em dia eles botam outras mulheres pra bater em mulheres. É, como foi no caso lá do Pierce Brosnan, né? As duas mulheres se enfrentando no avião. A Halle Berry, né? A Jinx, né? Com a outra menina. Putz, nem me fala esse nome que eu tremo todo, Halle Berry. Putz, eu tenho trauma dessa mulher, cara. Ela é horrível. Não, ela é bonita e é uma boa atriz. Bonita, mas sabe quando você tem implicância, cara. Não posso olhar pra cara dela. Tudo bem. Mulher gato, cumpade! Ah, mas ela não tem culpa, né, cara? Eu fiz por dinheiro, né? Jinx, cara, é muito ruim aí. Só é Jinx, eu sou um atento. Mas o filme que ela fez lá com o Billy Bob Thornton é maravilhoso, cara. Ela ganhou até o Oscar, é muito bom. O Sean Connery jogando mijo na cara do cara que ia matar ele, cara, é espetacular. Que cena é essa que eu não sei? Ah, eu não sei qual é o filme, cara. Ele tá lá de moletom. Eu lembro disso. Ele tá de moletom. Fica mais outra vez. Então, ele pega primeiro um frasco de mijo que tá na prateleira, sabe lá Deus por quê. Depois ele joga a prateleira inteira em cima do cara. Quando ele joga o mijo, o cara põe a mão assim na cara, como fosse um ácido brabo. É por isso que ele acaba sendo, ele olha assim, que é o teste de urina dele, James Bond. Ele olha com aquela cara assim, é coisa meio irônica, ai, né? Ai. Ele mostrar que o cara mija é ácido, né, cara? E eu quero fazer uma correção aqui, que hoje em dia as mulheres não queimariam sutiãs, elas queimariam as calcinhas. É verdade. Hoje em dia tá bravo o negócio, cara. Encabeçadas pela Paris Hilton e pela... Britney Spears. E outras mais, né? São os três cavaleiros. Mundo todo, no Brasil, aqui cada hora aparece, né, uma sem calcinha. A gente falou, assim, os três cavaleiros do Apocalipse, falta o quarto. Ó, Lindsay, Britney... E Paris Hilton, os cavaleiros sem calcinha, montados num cavalo, numa Ferrari. Cadê o quarto? Eu achava que a gente tinha que fazer um... Alcione. Cantando qual era a música do Alcione? Você é o negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole, senão você creu. George Lazenby, que aí fez um filme só, deu errado. Ele fez A Serviço da Sua Majestade. A Serviço Isso. Secreto de Sua Majestade. É muito bom. A muito história bom é muito boa, tem uma ação legal e vale a pena lembrar que foi o único filme em que James Bond se casou. Isso. Ele se apaixonou por uma nobre lá, uma condessa ou uma duquesa. É italiana, italiana, dela, isso. Se casou com a mulher e ela morre no final. O filme seguinte começa isso. Com o James Bond no túmulo dela, visitando. Isso. Esse é o filme que tem o esquema dos tubarões? Não. Tubarões tem vários James Bond, né, cara? Tem tubarões. Em Thunderball tem isso. Aquela piscina que eles jogam o James lá e eles abrem a comporta, mas é bem uma piscina de casa mesmo, que tem um tubarão e tal. Depois tem aquele outro com o Roger Moore já, que é numa estação aquática que rola tubarões isso. Também. Tubarão é frequente. Tubarão Dentinho, é. Né? Então esse cara fez um bom filme, mas ele era um péssimo James Bond, não deu certo. E acabou, inclusive, enterrando a carreira dele, né? Nunca mais conseguiu fazer mais nada direito no cinema, a verdade é essa. Aí o Sean Connery voltou pra mais um filme, que foi o Diamantes São Eternos, 71. Ah, sim. Bom filme também. Aí depois veio o Roger Moore, né? Antes de falar, lista aí os filmes do Roger Moore. 007, Vive e Deixe Morrer, de 73. 17 contra o Homem da Pistola de Ouro, 74, que eu vi no cinema. Que é o filme que tem o Tatu. Isso. tem o Tatu. Na ilha. E o Christopher Lee faz os Caramanga, né? O Christopher Lee, né? Depois que os Caramanga morrem... É verdade, eu já vi. O Montalbán vai lá e toma a ilha e transforma ela na Ilha da Fantasia. Mas e aí, o que mais? 07, Espelho Que Me Amava, de 77. Uhum. 007 Contra o Foguete da Morte, 79. 007 Somente Para os Seus Olhos, 81. 007 Contra Octopus, 83. Contra 007 quê? Na Mira dos Assassinos, 85. Ok, fez Octopus, até 85. Octopus, que é o que tem a Grace Jones, né? Poxa, isso. Caraca, com o cara da CIA, com o Sebastião. Na Mira dos Assassinos. Grace Jones na Mira dos Assassinos. Não, esse é hoje. Que tem o voodoo. Já dizia aquela cena, né, espetacular. É aquela cena espetacular que ele pisa na cabeça do jacaré igual o Pico. Isso. O dublê quase perdeu a perna, tu sabe, né? Nessa que cena, isso? Né? É. Sério? O jacaré chegou a pegar um pedaço da calça do cara, prendeu e chegou a machucar o pé do cara. Caraca. Mas então o Roger Moore ficou muito marcado pelas cenas de abertura, né? Isso. Que eram aquelas cenas fantásticas, mirabolantes, sempre com um milhão de coisas tecnológicas. Escapadas fantásticas. Lembro sempre daquela escapada na montanha da neve, daquela montanha de neve, ele descendo de esqui. Cara, peraí. Essa é uma parada que a gente tem que falar. Quantos James Bond tem ele fugindo de esqui? De um monte de capangas de esqui. Um milhão de filmes, cara. Vai, conta. É verdade, mas isso é um esporte olímpico, né, cara? É verdade. É bom, né, que os vilões sempre constroem suas fortalezas no alto de uma montanha de esqui, onde o herói pode fugir descendo de esqui. Facilmente, né? Exato. Você vê que eles até têm um monte de capangas profissionais em esqui, que pra sabem descer de esqui e atirar. Quer atirar não tão bem, porque eles nunca acertam, né? Olha, uma escapada que eu lembro muito bem, que é espetacular, do Roger Moore, eu vi quando era moleque na televisão, fiquei maluco, que é aquela que ele tá num mini aviãozinho. Ah. E tem um míssil atrás dele e ele entra no hangar. Cara, tem um míssil atrás de você e você tá num aviãozinho. O que, que você vai fazer? É aqueles aviãozinhos que você recebe em casa e monta. É, você faz uma manobra, entra no hangar inimigo, enquanto eles fecham a porta, você vira as asas, né? E você passa no pequena fresta da porta e eles fecham a porta na cara do míssil e você explode o hangar inimigo com o míssil que estava atrás de você. Aplausos! Que pariu, cara, esse é o melhor. É de levantar e bater palma, cara. Que era uma reação de levantar e fora. Que isso? Não, que isso, cara. Não destrói fantasia. É, o legal com o Roger Moore, ele acrescentou muita ironia, isso, né? Muito humor e muita fantasia ao papel. Exato. Então, quer dizer, era um filme que você, ao mesmo tempo, tinha ação e aventura, você ria bastante, né? É. Com certeza. É muito engraçado, isso é muito engraçado. É aquela coisa, né? É sair de dentro d'água, tirar a roupa de mergulho e ir pra festa de smoking, que estava por debaixo da roupa de mergulho. O Roger Moore... Ele... completamente passado a ferro, né? É, exatamente. O Roger Moore... cabelo certinho. Eu sempre achei que o Roger Moore, ele tinha um perfil muito diferente do Sean Connery, né? Eu sempre achei ele com muito cara de James Bond mordomo, né? Porque ele tinha aquela alta classe, cara alto... Ele não tinha um porte físico de marombado, né? Ele era um cara normal, né? É, alto, classudo. Então sempre pareceu aquele James Bond mais mordomo. Por isso mesmo que parece que o humor encaixou muito bem nos filmes dele. É interessante também que ele acabou popularizando também que toda a cena final dele era ele sempre ele pegando uma mulher, a mulher falando... Oh, James. Sempre era assim, cara. Era impressionante. Em algum lugar remoto. Mas isso tem um significado, né? E sempre o pessoal do escritório do M assistindo algum pedaço dele mandando. É verdade. Mas peraí. Isso tem um significado, né, cara? É uma recompensa pelo bom trabalho, velho. Exatamente. É verdade. Ele come a vilã tenta matar ele, a vilã morre, aí ele tem que comer a mocinha. É, realmente era um festival de comilança, pô, cara, eu te falo, era... cara, o Timothy Dalton quebrou a cara. Não pode comer mais ninguém, escolhe uma só e pronto. Escolheram as piores Bond Girls, ficaram com ele, né, cara? Meu Deus do céu, James cara. Bond era pelo menos duas por filme. Pois é. Mas isso é uma das coisas que fazem ser maneiro, né, cara? O cara, no meio daquilo tudo, o cara arruma tempo. Exato. Tipo, curtir a vida. Eu gosto, ainda como o filme levou a gostar do 007. Como, por exemplo, eu gosto de Conan. Um dos motivos é isso. O Conan sempre arrumou um jeito de comer alguém. No meio da é. É, tipo, até a bruxa má que tenta matar ele, ele tá lá mandando ver. Exatamente, cara. Olha só, filme do Roger Moore clássico, ele vem ao Rio de Janeiro, cara, isso é meu muito Deus bom, cara. Primeiro, coisas do Rio de Janeiro. Luta no bondinho. Era o Contra o Foguete da Morte. Isso, esse filme, olha só, esse filme é uma referência pra mim em plot de vilão. Eu acho um dos plots de vilões megalomaníacos mais bem feitos de todos os tempos. O plot normal ou é plot twist? Não, o plot... é plot twist. É plot twist. Porque o cara vem no Rio de Janeiro. Cara, olha só o plano do cara. Ele queria botar um monte de pessoas selecionadas numa estação espacial, depois mandar um vírus ou sei lá o que pra matar toda a população da Terra, e depois que a poeira baixasse ele voltava e recolonizava a Terra ao seu bel prazer. Olha que como fantástico imperador. Como um grande imperador, cara. Pensando bem, você acha que ele que tá por trás de tudo na Ilha do Norte? Cara, esse é um dos melhores planos megalomaníacos de conquistar o mundo. Esse cara realmente teve chance de conquistar o mundo, cara, como nenhum outro teve. Pô, até que o capanga dele era demais, né, cara? Quem era o capanga? Trabalhava pro esqueleto, né, cara? Ah, era o clássico mandíbula. Ah, o mandíbula. Acho. O tio, né, o Joss, né? Joss. Ele mastiga o fio do bondinho do pão de açúcar, cara. Arrebenta o fio do bondinho do pão de açúcar, olha que beleza, cara. E esse camarada morreu esse ano, né? Morreu? Esse ator. Que tristeza. Não, é que... Que é o nome do ator? Vamos ver no Oscar. Então, verdade. É. Então é muito legal porque ele vem no Rio de Janeiro e tá aquele carnaval de Veneza que não existe no Rio, sabe? Claro. Aquele... Pra felicidade do Jovem Nerd, o nome do bandido, do vilão, era Hugo Drax. Olha. Sempre eram os nomes assim, né? Hugo Drax. Que beleza. Drax era um nome de personagem meu de D&D, olha que beleza. DRAX, o Drax. Isso, DRAX. Então, o... Aí tá depois... Vendo? Lex Luthor tinha que aprender com os vilões do James Bond. Bom, então ele vem pro Rio, tem aquele carnaval de Veneza maluco. Sempre. É. E aí tem lá as gostosas, tem a briga do pão de açúcar. E aí, de repente... E só existe ruas iguais de Amazônia, Santa Teresa, né? No Rio. Exatamente, só existe Santa Teresa. E aí, de repente, cara, ele tá numa lancha, ele tá no Rio, de repente ele tá numa lancha e tá... Olha, eu sinto falar uma coisa, o Richard Kiel não morreu não, cara, você matou ele antes. Não morreu. Pô, seu maluco. Acabei de entrar aqui na biografia dele, ele está vivo ainda. Pô, ele nasceu em 13 de setembro de 39. Morreu, ele tá perto da morte? Alguém ainda. Me falou que não. Morreu. Bom. Não, mas mandaram errado ele pra você. Ano passado, ele ano passado teve naquele filme do Adam Sandler, o The Longest Yard, que ele vai preso, joga futebol americano, né? Esse cara ele tá exatamente com 67 anos, tá vivo ainda. Bom, whatever. Aí ele... Então não vamos ver ele no Oscar. E aí, de repente... É. E aí, de repente, o cara tá numa lancha nas Cataratas de Iguaçu. Que ele... Ele tá na Amazônia, vai parar no Iguaçu. Vai parar no Iguaçu, que ele abre uma asa delta na lancha e tal. E aí no meio da Amazônia tem umas pirâmides maias, onde o cara construiu a base pros foguetes dele. Olha que espetáculo, cara. Nada mais exótico. Mas o bacana dos filmes 07 era isso. As pessoas não devem se sentir ofendidas, porque muitos outros lugares também aconteceram a mesma coisa. O cara tava na Índia, sei lá o quê, mas a filmagem tava sendo feita na Somália, entendeu? Falando que era Índia, entendeu? Eles misturavam tudo. É que você não entendeu. Nos filmes do James Bond, a América do Sul é do tamanho da Suécia. Então é fácil de ir de um lugar pra outro, é rápido. É claro. O que geralmente não gosto de cometer, porque aí é demais, até porque eles pensam em primeiro mundo, tipo assim, nós estamos filmando em Paris, não pode aparecer Londres, né, cara? Uhum. Aí realmente... Porque é primeiro mundo, é terceiro mundo, é tudo igual pra eles. Agora, nos filmes do James Bond, cara, o mundo é do tamanho da Suécia, porque ele vai de um lugar pro outro, cara, uma velocidade enorme. É quase o Jack Bauer em Los Angeles, no 24 horas. Eu tô aí em 10 minutos. Tipo, o James Bond faz 10 minutos da Rússia aos Estados Unidos. Não, mas essa que é a graça, né? Essa aí, viajar pelo mundo, ver lugares diferentes, tem aquela... São aventuras escapistas. Exato. Não é pra você pensar, raciocinar, procurar lógica, tu não vai encontrar. Grande, né? É uma fábula. Muito grande, né? É uma fábula de espionagem, né? Não é pra você... Nós já tivemos até o Foguete, o Homem Foguete, que foi num dos filmes. Qual foi o filme do James Bond? Ah, a mochila da NASA? Mochila. Claro, que eles iam usar essa mochila de tudo quanto é jeito. Thunderball. Então, nós já tivemos isso no Carnaval do Rio. JP, é verdade. JP, alguma memória clássica de Roger Moore? Mais uma? Roger Moore, sim, claro, cara. Essa do que ele pisa na cabeça do jacaré é uma das minhas favoritas. E ele no filme da Estação Submarina, cara, que pra mim é o meu filme predileto de todos, que é 007 Filme de Alarma. É o que tem um carro, né? Música Nobody Does It Better, né, da Carly Simon. Que tem o carro submarino. Isso. Eu adorava esse carro, ficava ele foda. Fantástico. Ele tá na, eu tive esse carro em Matchbox, sabia? Oh. Porra, tive esse carro em Matchbox, me roubaram. Eu sei que eu fui um escroto que roubou isso. Qual foi o filme que tem a trilha sonora do Duran Duran? Foi o último do Roger Moore, que eu namiro os assassinos. A View to a Kill. Isso, muito bom. Isso, as trilhas sonoras todas, a gente tem que também bater palma, porque eles sempre procuraram grandes artistas que fizeram grandes músicas. No início, gostava muito. Acho Goldfinger uma das melhores. Shirley Bassey. Funcionava muito bem o James Bond, a trilha sonora com o estilo Big Band, né? Que era bem no início. Isso. Era muito legal, a gente tá até tocando algumas no fundo aqui. É, mas aí depois, com o tempo, foi se modernizando. Na década de 70, a gente entrou Paul McCartney, né? Eu até queria dizer uma coisa. Eu acho que todo mundo espera, né? São aqueles elementos clássicos. Tem que ter o vilão, né? O super vilão. Tem as maneirismos do James Bond. Tem as músicas e tem as Bond Girls. São coisas assim que são sempre... Todo filme teve as Bond Girls também nas suas épocas. Mais gordinhas, mais magrinhas, anorexias, entendeu? Conforme for passando o tempo, ainda assim. E sobre as músicas, eu estava comentando, que eu acho interessante, que se você procurar, a grande maioria, não todas, mas a grande maioria delas tem alguns acordes que lembram o tema do James Bond propositalmente. É claro. Não é o dan-dan-dan-dan, mas é tipo... Dan-dan, aquela coisa assim, umas puxadas no acorde para justamente lembrar o tema do James Bond, que é um tema imortal. Goldfinger, né? Tem GoldenEye, tem várias. Várias tem. E agora, desse último Cassino Royale, sou suspeito a falar, a trilha do Chris Cornell, que é o vocalista do Walt Disney, para mim é a melhor banda de rock and roll do momento. É, foi cantor também do Soundgarden, né? Apesar que foi de Soundgarden e agora é do Audioslave, que é uma banda espetacular. Eu fui num show deles. A música é muito boa. Cara, no show deles, e a música é muito boa. Eu torci meio nariz, mas eu posso mudar de opinião. Vou ouvir mais uma vez. Eu só vi uma vez. Não, porque conforme a época, né? Por exemplo, eu até gostei da música da Madonna em um certo nível, que foi a última. Achei diferente e tal, a música cabalista. Eu achei mais fraca, sabia? Não, mas eu achei... Eu gostei do Garbage. Não achei fraca, não. Tem outras músicas antigas que eu acho mais fracas. Mas eu achei diferente e foi um diferente que eu gostei. Essa música de agora, do James Bond, achei também diferente de tudo que estava acontecendo, mas ainda não escutei o suficiente. A música desse do é novo é de... atual, cara. Concordo com o JP, é isso aí. Pela tarde você vai gostar também. Que ridículo. Eu acho bacana que a gente vai discutir aqui, né? Acho legal passar a discussão de bar mesmo. Tipo assim, cada um vai ter uma Bond Girl preferida, cada um vai ter uma música preferida. A gente até podia depois fazer cada um dizer a sua Bond Girl preferida. É, claro, vamos. É. Eu já digo agora. Digo a Lota então. Pajaina. A Pajaina. Austin Powers. Power Girl preferida dele. E aí, a sua, Mário? Qual é a preferida? Cara, vou te ser sincero, eu gosto de várias. Ah, cara. Meu Deus. Mas, fica difícil. Se limite pelo menos a duas, vamos lá. Eu posso pensar durante o programa de fala daqui a pouco, eu vou começar a pensar um pouquinho. Tá bem, então a gente volta aí. A gente volta mais pro final. Eu lembro o nome dela, da do espião que me deixa, amava. Deixa pro final, pro final. Vamos pro Timóteo? Não o Aguinaldo, o Timóteo Dalton. Ele pegou a fase do James Bond gay. Que a gente já falou, né? A gente até comentou aqui. Foram dois filmes. A gente já falou, né? 007 Marcado para Morte e 077 Permissão para Matar. Eles têm, tanto vi, cara. Deles, ele tá no Oriente, na Ásia, com os talibãs, não é? É, eu acho, é o primeiro. Marcado para Morte. Isso. Agora, interessante tu ver como é que eu vejo mudança. O 007 Visão para Matar, cara, ele enfrenta um chefe do tráfico, cara, pra tu ver. Como é que tem a ver com a época? Tráfico de droga, cara. E o braço direito do chefão é o Benício Del Toro em uma participação do Vescarreta, cara, pra tu ver. Que beleza. Pra tu ver que loucura, né, cara? Não, era uma época que realmente estava rolando bastante isso. Tinha até filmes do Pablo Escobar, né? Você acha então que rola uma chance de... Você rola uma chance do Daniel Craig vir enfrentar o Comando Vermelho ou não? A parada agora é o Zama, né, cara? É o teoria. E os chineses, né, cara? E os chineses. Eles são visionários, cara. O Josão vai ficar pro Rambo 5, 4, não, cara? É, Rambo 4 e 5, porque estão falando que deve ter outro. Pois é. O Rambo botou, o Rambo tira, né, cara? Não é possível que esteja, cara. Eu vi o Stallone, cara, semana passada, na televisão. Puta merda, cara. Tá igual uma tia velha, bro. Ele tá uma senhorinha, cara. Ah, o rosto, né? Porque o corpo não, né, cara? Mas tinha a ver, aquele dele, corpo, meu Deus do céu. Eu vi o trailer do Rock Balboa, ele deve ter tomado muito Botox pra fazer o filme, cara. Porque ele tá completamente diferente. Rambotox, cara. Ai, meu Deus. Vamos lá, então passou o Timothy Dalton. Veio, foi e entramos em... Não, é interessante que o Timothy Dalton, o último filme dele foi de 89, né, que foi o Memos a Matar. O Pierce Brosnan só foi fazer o filme dele, GoldenEye, em 94, pra tu ver. Demorou cara, bastante. O cara criou um vácuo, né, cara, de James Bond. Não, foi problema de direito autoral, não foi, Mário? Não, foi só isso não, cara. O problema foi que realmente a coisa afundou. Não foi o dinheiro que eles investiram muito dinheiro, o filme não deu o retorno esperado. É, quase que, que a franquia foi... Foi a pique, né? O Timothy Dalton... Star Trek agora. O Timothy Dalton foi o George Clooney do Batman. Isso aí. Deram tempo a pensar, viram que tinha que buscar uma inspiração em alguma outra coisa, tinha que procurar o ator certo, entendeu? E aí... O George Clooney afundou o Batman e saiu rindo, né, cara? Claro. Como sempre, né? Mexeu na cabeça. Qual foi a frase? Ele falou alguma parada a respeito disso? Tipo... Aí falou, perguntaram pra ele assim, você é um cara machão e pegador e comedor lá em Hollywood, perguntaram pra ele se ele faria algum papel gay na vida dele. Falou, mas eu já fiz o Batman do Schumacher. Eu vi isso. Que fila na puta, né, cara? Agora vocês estão falando, cara, o George Clooney seria um excelente James Bond, né, cara? Seria o mais americano, né, cara? De todos. Que prejuízo. Se ele falasse com o sotaque inglês, seria perfeito. Seria perfeito mesmo. Boa, boa. Agora, então, depois que eu caí, depois que eu vi no cinema o Timothy Dalton, eu gostei pra caramba de James Bond, apesar de depois ter descoberto que o filme era ruim. E quando eu escolhi, ficou aqueles 5 anos, quando escolheram o Pierce Brosnan, eu falei assim, pô, esse cara tem uma cara de James Bond, impressionante, adorei, né? Tipo, o cara vai ser bom. E aí eu fui ver todos os filmes do Pierce Brosnan no cinema com uma esperança de ser o filme do James Bond. Cara, e todos os filmes me decepcionaram de algum modo, sabe? É verdade, não foram horríveis. Não foram horríveis, mas foram maçantes. Pois é, eu queria sempre ver aquela coisa mais... O primeiro filme do Pierce Brosnan, eu queria ver o carro. Caraca, era nova, James Bond, carro BMW, o cara não sei o quê. Z3. O cara pega o carro pra ir de uma ponta a outra da ilha e pronto, acabou o carro. E sabe, é engraçado, mas funcionou, sabia? Deu muito dinheiro, funcionou. Aí, e visto com os melhores James Bond, né? Visto com os melhores. Mas eles fizeram um negócio muito comercial, né, cara? Esses filmes. Ah, é verdade. Inclusive, contrariou um pouco uma das tradições do 007 dos filmes, que eles passaram a usar algumas atrizes famosas para fazer as Bond Girls, enquanto no passado eles pegavam mais modelos, tanto tipo, muito gatas, mas que não eram conhecidas do público em geral, né? Dessa vez não, eles pegaram Terry Hatcher, Denise Richards e no final a Halle Berry, pra justamente dar um boom na audiência. Não, eu tenho até um motivo por isso, porque antigamente, né, os homens eles gostavam de ver o 007, porque eles queriam se sentir o 007, o cara fodão, machão, comedor, tudo mais. E as mulheres também iam porque elas ficavam apaixonadas, queriam dar pro 007. A verdade era essa. E perdoa as meninas desculpando, mas essa machista. Era a realidade. A realidade era essa. Machista mesmo, não tem jeito. Mas depois dos anos 90 isso mudou, né, cara? Isso mudou, não, mas não é mais no primeiro assim. Filme, no GoldenEye, você não tem uma Bond Girl famosa. Que ela, Calma, deixa eu explicar. Era fã. Esquece a Bond Girl. Você vê que já o M já é substituído, é do de dente. Ah, sim. O chefão já é a mulher, virou pra tu ver. Mulher. Os caras já mudaram a coisa. É. Botaram já o tipo, quem manda no James Bond é uma mulher, pra tu ver. É. Exato. E inserir atrizes, por exemplo, você tá falando que não são atrizes famosas? Não. Mas, teve tipo, a Famke Janssen, que foi a vilã. Mas ela não era famosona na época. É, não era famosona na época. Mas... Jones? É, foi porque depois foi fazer X-Men, né? É, foi depois. Então, eles começaram a ver essa mudança devagarzinho, tipo assim, porque a mulher, porra, eu vou ficar vendo só o cara dando porrada em mulher, comendo mulher, e a gente não faz nada. Entendeu? A gente só tá lá pra ser comida, entendeu? Aí eles começaram a mudar isso, aos poucos. Uhum. É, tanto que nos já outros no... filmes, tem nos últimos dois filmes, você tem as mulheres fazendo parte da organização, de organizações também de espiões, e estão lá ajudando ele. Não, no Amanhã Nunca Morde, eu segundo... Posso falar um negócio? Pode, isso não funcionou, não, cara. Isso não funcionou, não. Eu não conheço nenhuma mulher que gosta dos do filmes de James Bond, cara. Só vão pra acompanhar o namorado. Ah, não. Acho bom eles pararem com essa palhaçada e voltar o James Bond das antigas. Dando tapa na bunda, pô, esculachando. Que é uma coisa... Mulher realmente gosta de cara safado e cafajeste. Que isso? Olha o que isso, rapaz. Que horror. Olha aí, ó, processos é em nome de Carlos Voltor, não é Alexandre Otton. Já dizia Han Solo, né, cara? Então o Kirk, o primeiro deles, né? Exatamente. É. Mas isso aí contraria pesquisas. Agora, tem uma coisa. Você vê que o segundo filme do Brosnan, que é de 97, com A Mãe Nunca Morre, eles, independente da Terry Hatcher, que morre logo no começo do filme, eles chamaram Michelle Yeoh, que era uma atriz asiática de Hong Kong, de filmes de ação, super isso. Famosa. Uhum. E ela, inclusive, ajuda muito o James Bond no caso dele. Diga-se passado, dos quatro filmes com o Pierce Brosnan, esse é o melhor. Eu gosto muito desse filme também. Não, peraí, Amanhã Nunca Morre? Pô, cara, isso. Esse é o do Didi. Como é que é? O Didi, o vilão. O cara é igual o Didi, Price? Maluco. Ah, tá. O cara é o Didi, cara. Não dá pra levar a sério, cara. O cara é o Opsite. Que é o das mega do cara da corporação de comunicação. Ah, cara, o plano é muito fraco. O cara queria criar uma guerra pra botar jornal, pra vender jornal. Muito fraco, pô. Eu adorei esse filme. Pra você ver como é que os outros foram ruins. O final... Ah, mas o Golden Knight é aquele EMP, aquela coisa tecnológica, neo-russos e tal. E tem a... O cara explode a antena de Arecibo em cima do Boromir, cara. Olha que luxo, cara. Mas tu vê, cada um tem um elemento de identificação, que eu tô falando, que eu tenho uma preferência. Mas né? O Amanhã Nunca Morre é o que termina no submarino, a briga de Badágua? Isso, acho que é. Cara, isso, isso foi tensão zero, cara, essa briga de Badágua. Ah, eu gostei bastante. Eu adorei bastante. Eu acho que esse último, Die Another Day... vamos pular, não. Tá, não pula, vai. O Mundo Não É o Bastante, né, que é de 99... Aí temos a Sophie Marceau, né, atriz francesa, famosa, a Sophie Marceau fazendo, e a Denise Richards, né, que é a atriz americana também. Ah, esse é o do carinha. Do oleoduto. O cara que não sente dor, o Roberto Carvalho. O cara que tem a cara de diamante. O cara de diamante é o último. O cara de diamante é o último. Ué, esse é o cara que tinha uma bala no cérebro, que tentaram matar ele, lembrei. Só que aí ativaram... Não sentia dor, ele não sentia... É o Darkman. Então, peraí, já que a gente tá indo, deixa eu voltar um pouquinho, o melhor cena de abertura do Pierce Brosnan foi no GoldenEye. O primeiro, que é espetacular, que ele vai de moto atrás do avião. Essa cena eu gostei. É, cara, o piloto do avião tá saindo numa pista na montanha e alguém dá um tiro no cara, o cara cai em cima dos controles e ele pega uma moto, se joga, o avião cai, ele vai, entra no avião no ar e puxa e começa o filme. E tudo explode atrás. É, tem que explodir sempre. Muito bom, muito bom. É muito bom mesmo. Mas, vai, desculpa, seguindo agora. Não, já falamos, né, desse da desafirmação. E depois veio o último aí, que você tava falando, cara diamante, que já temos a Halle Berry fazendo a Jinx, né? E o grande castelo de gelo. E aquele papo de que, mudando de assunto aqui completamente, aquele papo de que o próximo James Bond, em vez do Daniel Craig, seria uma mulher. Seria uma James Bond mulher. Aí você foi uma fofoca aqui. Foi por causa da Jinx, né? A Jinx foi meio que uma tentativa. Não, foi uma tentativa de fazer... Foi uma tentativa de fazer um spin-off. Ah, é? Bom, então não sei. Mas é boato. É boato. Eu só sei que esse filme do Brosnan com a Jinx foi o filme que deu mais dinheiro, tirando esse novo agora do Daniel Craig, foi o filme que deu mais dinheiro da franquia do 07, foi esse aí com a Jinx. Vocês gostando ou não gostando, foi o que mais deu dinheiro. Mas isso é muito relativo, né, Mário? Porque, pô, você não pode comparar o volume de dinheiro hoje com o volume de dinheiro... Eu tô falando, né, de ingressos comprados. Mesmo assim, você não pode comparar, cara. Você não pode quantidade comparar... Quantidade de salas, quantidade é diferente. De gente que tem hoje com o que tinha na década de 60. Tudo não, mas tô falando com... Né? Mas você pode comparar com o do Brosnan de dois anos antes, né, pelo menos. Você pode comparar, já que foi dois anos os filmes, não. Você pode comparar todos o Brosnan, pelo menos. Não, para por aí. 77 já tinha Star Wars e mostrava que nego podia ir ao cinema. É. Dava pra fazer mega ultra sucesso. Mas vem pô, cá, você não pode comparar o mercado, cara. Não, é diferente, com certeza, mas o próprio. Mas como você tá falando, a gente tá comparando os James Bonds, né? Você pode comparar. Mas você tem que levar em consideração o mercado, né, cara? Você isso pode ter mesmo feito mais dinheiro, mas não foi o melhor. Não, tô falando isso, eu não falei isso. A única boa coisa que saiu desse filme foi o Mojito Havana, que eu aprendi como é que fazia e bebi muito. Ai, meu Deus. Então, James Bond ficou louro. O que acontece? Ele houve uma disputa muito grande aí, né, de vários atores para ser o James Bond, né? E muito também especulação, né? Clive Owen, chegaram a falar, tem Hugh Jackman, Ian McGregor, falaram são de nomes, né? E aí acabou sobrando pro Daniel Craig, porque eles tentaram fazer uma proposta nova. E olha, foram criados sites de Bond maníacos pelo mundo inteiro contra o Daniel Craig de tal forma, cara. Foi mesmo, foi uma campanha imensa. Eles tiveram muita coragem. O que o pessoal falava de negativo do cara? Né? Várias coisas. O Daniel Craig era louro. Eles achavam que James Bond não pode ser louro. Uhum. O cara era baixo em relação aos outros James Bonds. Ele é baixinho. Baixinho porque o cara tem 1,75m. Eu já acho que tinha que ter 1,85m pra cima. O Roger Moore já dizia, mostra, né? O cara alto, Sean Connery, o cara alto. Fora isso, ele tem orelha de abano. Achava que o cara tinha cara de mico feio. Não, a cena dele saindo da água aqui, pelo amor de Deus, ele tem uma orelha. Ele não só escuta com aquelas orelhas, ele usa pra nadar. É. Não, é porque assim, o Roger Moore tem cara de mordomo. Esse cara tem cara mas era bonitão. Não, mas eu sei, mas esse cara tem cara de mecânico. Craig, ele tem cara de hooligan, cara. É, vamos te falar, cara. Vou te falar um negócio, cara. Muita viadinha desses sites, cara, fazendo coisas roubadas. Não, mas o cara, tipo, não compromete em nada o filme. Mas calma aí. Antes da gente continuar, é bom, né, tocar aí a musiquinha na zona de spoilers. Atenção, spoiler. Se você ainda não viu Cassino Royale, que é o caso de muita gente, porque estamos na sexta-feira, espere um pouquinho, porque vamos entrar na zona de spoilers! Estraga logo o filme das pessoas. Não vamos estragar o filme. Vai estragar pra mim que não vi ainda, cacete. Não, eu quero falar uma coisa que é mais interessante que estragar a história do filme, que eu acho os fãs realmente foram muito contra. Agora o Daniel Craig, ele tem o mesmo caso do Timothy Dalton, mas deu certo, porque ele é um bom ator. E ele entrou nessa, caiu de tipo assim, já que eu tenho que fazer um James Bond tosco, grosseirão, começo de carreira, ele não compromete fazendo o personagem da maneira que foi escrito para ele fazer. Pelo contrário, ele dá muita credibilidade ao personagem, mas muita mesmo. É um cara toscão, é um cara, tipo assim, que... É o mais forte de todos. Ele marombou muito pro filme. Ele forte, Jovem Nerd? Hein? Tu achou ele forte? Forte, gostoso. Uma observação. Falei que o cara é o mais forte de todos. Só isso, porra. Mas uma. Também tem o furabolo e o mata-piolho, né? É. Agora, o mais importante, Mário, você gostou do filme? Gostei. Eu também gostei. Como filme, eu adorei. Agora, eu tive o cuidado de entrar pra assistir o filme pensando. Eu não estou vendo mais o Sean Connery, o Roger Moore, o Pierce Brosnan. Não vou ver mais um 007 já talhado, pronto, um diamante já pronto. Uhum. Eu vou pegar o carvão bruto que ainda vai ser lapidado. Se você entrar no cinema dessa forma, você vai gostar do filme. Lembrando que esse é o tipo um 007 Episode 1. No filme ele ganha a sigla 007. Ele é no passado, a primeira missão do 007. Ele se torna o 007 no filme. Vou corrigir a informação, porque depois que eu vi o filme eu achei que era o passado também, mas ele não é o passado, não, ele é o presente. Fica-se claro, pelo menos durante o filme, que existiram vários 007. 007 James Bond é simplesmente um código criado pela Você tá brincando! Mas ele é o James Bond, cacete. Isso não é dado no filme, isso não é dito no filme. Não. Ele é dado. Sabe por que você pode contrariar isso? Porque no filme do Sean Connery, que era uma continuação, Roger Moore, esse eram continuações, O Sean Connery, ele não era órfão. Ele vinha de uma, inclusive, de uma família de escoceses e tudo mais, que tinha uma família nobre, que inclusive é utilizado isso em vários filmes. Ele era membro de sei lá o quê, dos cavaleiros, e nesse caso, o Daniel Craig, ele é órfão. Então fica claro que ele não é uma continuação dos outros. É um recomeço. Fica claro que é um recomeço, tipo assim, é um novo agente. Ele não... James Bond é um nome código. Então, não existe 007 ou... 007 é o código, tudo bem, pode ter vários. Agora, isso. James Bond não é o nome do cara? É o James nome do Bond cara, também mas... não é um James Bond? No filme, não. Mas fica claro nesse filme que não. O cara fica tipo nome. Eles até não deixam isso tão claro que no começo do filme, antes dele se tornar um 007, o primeiro cara que ele enfrenta, que ele vai matar, que é a segunda isso. morte dele, chama ele de Bond. Mas não quer dizer nada. Isso é, já foi... exatamente. Não... Peraí, é... Mário, você tá destruindo a parada pra mim. O cara não é o James Bond. Não, ele é o James Bond. Não, já tá entendendo. Jovem, vou te explicar de novo. Ele pode até ser o James Bond, mas ele pode ter até o mesmo nome. Mas ele não é o Sean Connery, não é o Roger Moore. Sei. Ele não é o mesmo James Bond. Então, peraí. Eu vou matar. Ele é o James Bond Millennium. É isso. Vamos recontar essa história. Ultimate James Bond. Exato. Então tá. Mas como ela faz referências à Guerra Fria e tudo mais, conta-se que houve um agente naquela época. Entendi. Tá. Entendeu? E era um 007 também, e era um James Bond também. Meu Deus. Só que aí mas aí você pode supor que o cara não chamava James Bond, podia chamar Alfredo Cruz, sei lá, entendeu? Se fala que existiram outros agentes James Bond. Aham. Né? Em nenhum momento se diz que, ele não é o único James Bond. Porque senão, Bond. Aquela falha que eu tinha comentado com você sobre como é que a M pode ser a mesma M, se está passando, se voltou-se atrás e se esqueceu-se tudo. Não. É porque ela já teve outros 007 na mão dela, entendeu? Ah, e esse é o nome. Então eles corrigiram bastante. Não tinha 007, né? Outros 004, 005, 006, os outros agentes. É o que eu entendia no passado, mas pelo que ele tá dizendo... Não, porque senão ele não pode ser órfão, cara. Porque ele, o outro... Eu assisti bem esses filmes agora pra poder fazer a palestra. E mostra isso bem. Até o próprio George Lazenby, quando faz o Serviço da Majestade, ele vai lá de kilt pra representar, sei lá o que. O Roger Moore também faz isso, pra representar a família, sei lá o que. Que é uma família que ele estudou, como fosse a West Point, né, americana, lá, inglesa e tudo mais. Isso tudo é mantido em todos esses personagens. E no caso do Daniel Craig, não. Ele é simplesmente um órfão. Ele não tem família, não tem porra nenhuma. Então eles realmente estão recomeçando a franquia. Recomeçaram, isso aí. 007, então, é um cargo que isso. Vaga e você pega. É, na verdade, isso. Até... A mesa do 007 está inclusive... vazia, quem é que vai ficar? Na verdade, até no filme tem uma fala dele... durante o filme. Que o tempo de vida de um agente 007 é curto. É muito curto. Ah. Isso. Ele fala que a expectativa de vida é curta. Quatro filmes. A expectativa de vida de um agente 007 de um a quatro filmes. Exato. Mas olha só, o Mário, acho que foi você que me falou que achava que o Daniel Craig tinha cara de capanga. Ou foi outra isso. pessoa? Você me falou isso. Eu falei também. Você me falou isso. E aí outro dia eu tava vendo TV, e aí tava passando Lara Croft. Imagina quem era o capanga. Mor lá na Lara Croft. Era o próprio Munique, né? O Munique do Steven Spielberg, ele faz um cara também que é comandado pelo Eric Bana, né? Vamos lá. JP, diz aí, todo mundo. É um grande ator. Ele é um grande ator. Todo mundo falou o que achou. Diga você o que você achou. Eu gostei muito do filme. Não de tudo no filme, mas eu gostei de muitas coisas. É, inclusive o fato dele apresentar o cara da CIA, né? O Felix, que é um personagem recorrente para Juju nos filmes do 007. E quando eu bati o olho nele no filme, eu falei, pô, esse cara é da CIA, cara. Quando foi começar o jogo e tudo mais, né? É um personagem maneiríssimo. O 007 zoa demais durante o decorrer da franquia, sempre marca um horário e não chega, dá bolo no cara, traz a bagaceira, ou dá informação truncada pro cara se ferrar, é um personagem muito maneiro. Eu acho que essa opção deles de botar esse recomeço é interessante, porque ele já chegando perto do final do filme, ele já começa a apresentar levemente alguns elementos clássicos do 007. Então a gente vai poder ter vários filmes agora para poder mostrar, olha, ele agora aprendeu isso nesse filme, agora ele aprendeu aquilo no outro filme, agora ele, entendeu? Então você abre um universo muito maior de você poder explorar todas as coisas. Ah, então foi assim que ele descobriu gostar disso, foi assim que ele descobriu isso, entendeu? Sim. Nesse filme eles fazem muito isso, com sempre deixando pontas em algumas cenas, tipo Money Penny, do Dry Martini... Isso. Do próprio nome. A roupa mesmo, o próprio smoking que ele usa, o black tie que ele usa. O estilo da roupa, né? A qualidade da roupa, a finesse. Isso. E o que vocês não gostaram desse filme? Olha, o que eu não gostei. Eu acho que faltou. Acho que precisava ter um pouco mais de ação. Não, mas que faltou, não. Ou, sei lá, eu penso terminar de uma forma melhor. Eu penso da seguinte forma: eu acho que isso foi um mal que aconteceu, acho que nos últimos 2 anos. E com vários filmes. Por que que agora a melhor cena de ação tá sendo sempre na abertura e é pra finalizar tá sendo isso horrível? É um problema. Do Super-Homem. Isso é um problema, pois é. Tá sendo direto. James Bond, a cena de abertura é maravilhosa, de perseguição naquela obra, ele correndo atrás do cara até a embaixada, é maravilhosa aquela cena. Exato, isso é um problema. Ele consegue ter uma cena daquele nível até o resto do final do filme. Pois é, isso é um problema. Qual é o nome daquele esporte que os caras ficam saltando pelas paradas? O cara pula... Le parkour. Então... O cara que... É o campeão mundial, inclusive, que faz a cena. Tipo, o cara é... Dublê dele. O que faz. Não, faz a cena do cara, cara fugindo dele. Frog, ah, o cara fugindo dele. O cara parece o Frog. Tipo, o cara quica em tudo. O cara desce pelo tubo do elevador quicando. E a perseguição, então... E o Daniel Craig, né, o James Bond, só se estabacando perseguindo ele. Legal. Quem está reclamando da falta de ação, vá assistir Os Infiltrados. Excelente. Que é porrada na cara do começo ao fim. Não vai ver de Os Infiltrados, cara. É Martin Scorsese, então, velhos tempos, né? Eu vou falar as coisas que eu não gostei. Fala você. Em primeiro lugar, eu não gostei, pô. O James Bond, cara, quase tudo que ele solucionou no filme... Foi através de celular. Ele pegava o celular e olhava aqui quem é que ligou, quem é que ligou. James Bond era a ponta, cara. Eu falava na telemática, cara. Jack Bauer, né, cara? Eu não entendi no final como é que mensagem foi aquela que levou ele até o vilão final, cara. Eu não entendi que mensagem foi aquela que ele pegou no celular da mulher. Não entendi. E a outra coisa que eu não gostei foi a parte sexual do filme, cara. Eu achei um absurdo completo James Bond. Primeiro, não ter comido aquela morena antes de ir pra Miami. Eu vou fora. Italiana. Aquilo foi ridículo, cara. Em tempos de Sean Connery, tudo bem, o cara tava indo pra Miami no próximo voo. Mas eu tenho certeza que o Sean Connery olhar o esquerdo do voo e falar, não, dá tempo. Mas eu acho que isso é exatamente mas isso não, foi ele interessante. Larga ela e se manda pro aeroporto. Mas acho que isso foi interessante. Ele larga ela de lado e se manda pro aeroporto. Ah, tu achou interessante? Não, porque mostra essa diferença. Não, mostra a diferença. Que tá ainda, ele não é o James Bond ainda. Ele não é aquele James Bond ainda. Aprendendo ainda. Ele ainda tá aprendendo. Então, o próximo filme do James Bond vai ser a Primeira Noite de um Homem. Não é isso. É que ele no filme. Ele é um James Bond meio Zé Bonitinho, né, cara? Porque ele não falou nada pra mulher, cara. Ele deu uma olhada assim e falou: quer uma carona? Né? Não. Ah, então tudo bem. Trepar eu quero. Carona não. Aí ele entrou no carro, né, cara? Naquela cena, cara, quando a mulher já entra pra assistir o jogo, pra ver lá o marido dela, que foi lá dar uma sacada no cara, fica olhando, meio tipo, então, esse cara aí, é pô. Isso não acontece, cara. Isso não acontece. Isso não acontece com todo mundo, de repente entra uma mulher e fica olhando pra gente assim, de repente pode ser uma mulher horrorosa, que mas isso? Olha pra gente, pô. Isso acontece, cara, isso não acontece, cara. Jovem Nerd. Ah, não, cara, isso acontece comigo, você já. Você tá louco, não acontece. Não, pô, eu tô no Zona Sul, na farmácia, vendo uma mulher assim pra fazer. Normalmente é pedindo dinheiro, né, cara? Aquelas que ficam sentadas na porta. Bom, e a outra coisa é que história foi essa de James Bond todo pombinho pela mulher lá, cara, no final, bicho? Cara, mas é justamente isso, cara. Aquilo, cara? Você tá entendendo? Olha... O cara chegou a quit o job, cara. O cara chegou a mandar um e-mail que Tô saindo, pedindo, tô saindo de tudo. Pedindo demissão, cara, por causa da mulher, brother. Que é isso, cara? Mas, cara, vamos voltar. Mas é justamente isso, cara. Não, eu até achei naquele ponto, eu tava pensando, pô, eu acho que o James Bond tá suspeitando dessa mulher e tá dando uma embromada nela, né? Porque isso, pô, não ia ser a primeira vez que ele ia tomar uma volta de uma mulher durante a longa vida dele. Eu achei que ele tava suspeitando, e eu também suspeitei. Mas não, ele tava todo pombinho mesmo. O que foi aquilo? Exatamente, cara, essa foi a primeira volta que ele tomou. Deixa eu falar uma coisa, vamos rapidinho. Se fosse o Roger Moore, o que ia acontecer? ele ia pegar aquela italiana e ia meter nela mesmo. Na cena do chuveiro, que a mulher viu os caras morrendo luta de espada, que ele abraça a mulher na chuveiro. Ah, a água está fria, então deixa eu esquentar a água. E fica ali todo romântico com ela. Onde a mulher pega, levar lá pra cama e mandado ver também. Mas é uma outra época. Eu tô querendo explicar. Os caras fizeram uma época diferente e botaram o James Bond, que ele é meio cru. Ele não sabe de nada. E era importante levar esse cano da mulher, que agora ele vai começar a olhar as mulheres de outra forma já no segundo filme. Então é uma volta às origens. Tipo assim... Não, mas o negócio de ter pedido demissão, cara, foi too much. Peraí, mas não, o James Bond é emo ou não? Ai, que horror! Que isso? Não, porque acontece o seguinte, cara, ele ali não está ainda da maneira que tem que ser. Então ele não sabe nada, tanto que ele, quando ele entra nesse caso, ele é tão assim, fanático, que ele quer resolver o caso, então ele passa por cima de tudo e tudo mais. É um cara assim, troglodita, que é meio pré-histórico, acredita em dar porrada, sair na porrada. Já nos outros filmes não, o cara usava Mas vários engenhos. O cara acabou de ser promovido, cara, ele ia pedir demissão, cara, isso não faz sentido nenhum, cara. Ah, ele ficou apaixonado pela mulher, cara. Ele se apaixonou pela mulher, cara. Tanto que ele começa a tanto que ele fala depois, quando ele fala que a mulher, sei lá o que, ela tava te traindo, ele manda assim mesmo na falando com a Amy pelo telefone. Ah, eu sei, she's a bitch, ele fala, the bitch is dead. Tipo assim, ele fala que a puta morreu, tipo assim. É pra mostrar o ódio dele. Isso é fácil também, né, cara? Mas aí o filme tem 2 horas e meia, não dá pro cara perder muito tempo nisso, tem que botar ação, botar outras coisas. Então a gente tem que ter aquele suspense do desbelief de achar que, tipo assim, demorou pro cara ficar, porque teve uma época de recuperação no hospital, até recuperar aquelas porradas no saco que ele levou e tudo mais. Porra, aquilo foi violento. Essa Azaghal vai adorar. Ele vai pro hospital, caraca, porque leva tanta cara, porrada no saco que ele quase perde o saco. Chegava a se tremer na cadeira do cinema, assim, cara, assim, Deus. Então, peraí, eu tô meio confuso, eu tenho algumas perguntas. Esse filme, então, é o James Bond zero. Isso, zero. Nada aconteceu, esse é o primeiro filme de James Bond, se a gente for botar numa cronologia. Mas então o James Bond vem então, lendo isso também. Isso explica porque o James Bond não tem nenhum filho. Todos esses chutes no saco. É uma boa explicação. Chute, cara, você vai ver a cena, cara, tu vai sentir dor, cara. Porque você leva... Vai chorar. Você fica com dúvida assim, se ele ainda tem testículos ou não depois que você ver aquelas cenas. Zagal, é o seguinte, põe teu saco assim numa cadeira... Não, obrigado. A pedra em cima. É isso que aconteceu mais ou menos, pra você entender. A outra pergunta é... Então não tem o John Cleese? Não tem nada ainda. Não tem gadget nenhuma. Não. Cara. Mas é o começo de tudo. O carro? Tem alguma coisa do carro? O carro normal. Não tem nada. Normal, pô, tem uma parede de salvar o cara, pô, desfibrilar o coração e tudo mais. É, um kit de sobrevivência. Não tem míssil, não tem escudo, não tem nada. Não, deve ter, mas não é usado, não dá tempo de usar. Ai, meu Deus, mais uma decepção no carro. Não explica nada pra ele. Não, o carro é foda. Não, mas não faz nada, só corre. Acabou demais, o cara é foda. Aquele Aston Martin é foda. O começo de tudo, cara. Tudo bem. Eu vou levar por esse lado. E a cena... Qual? Quem foi? A cena que ele tá dirigindo o carro é muito maneira, porque é bem dos filmes de James Bond. Aquelas estradinhas estreitas, isso, né? Cheia de curva e tal. Aquilo é muito maneiro. Eu só achei que essa cena foi curta. É o começo de tudo, gente. Agora, independente das críticas, é o filme que faturou mais agora da franquia. Virou um sucesso. A trama do filme é boa. Não, o filme é bom. Virou um sucesso já e vai ter segundo filme já tá certíssimo. E os caras que fizeram os sites estão revoltados, porque agora vão ter que engolir o cara mais 2, 3 filmes aí. Nossos amigos nerds podem achar, tipo assim, mas James Bond, pô, o que é James Bond? Cara, James Bond não é nada, mas simplesmente ele foi responsável por vários outros personagens que surgiram depois, homenageando ou satirizando. A gente pode citar, por exemplo, Maxwell Smart, né, do Agente 86, que é uma inspiração do James Bond. A gente pode citar aí o James West, as aventuras do James West, que vocês viram o filme do Will Smith, mas era uma série de televisão também. A gente pode citar até o Agente da Uncle, também, que foi nos anos 60. A gente pode citar o Jim Phelps, do próprio Missão Impossível, também é inspirado no James Bond, as missões e tudo mais. Tem o Flint, tem o Matt Helm. Aí você pode citar também o próprio Austin Powers, o Johnny English, feito pelo Mr. Bean, e a Sidney Bristow, do Alias. Sim. Tudo isso é uma homenagem ao James Bond. O próprio Xander Cage. Xandre Kid e Triplo X também. Triplo X. Olha, também também é homenagem. Você tá esquecendo, a melhor série televisiva brasileira já feita, o Araponga, né? Narciso Meira, né? Foi genial, cara. Foi a melhor série brasileira, assim, disparada. Muito bom. Então, James Bond, ele é, tem essa importância porque ele gerou vários outros subprodutos e produtos, claro, homenagens. Grande influência. Agora, rapidamente, para terminar, suas Bond Girls preferidas, JP. Ah, eu tenho duas. Uma delas é, eu não sei o nome, é uma morena do filme Thunderball. Que aparece de cara num iate. Diga de passagem que os filmes de James Bond são sempre marcados por iates maneiros também. E ela é uma morena espetacular. E a minha predileta de todas é a Barbara Beck, do filme 007, O Espião que Me Amava, que ela era uma agência russa que zoou um pouquinho o James Bond, mas era muito gostoso. Carlos. A morena que aparece chama Claudine Auguet, tá? Muito obrigado. Eu... Faz a Domino, né? Que a personagem é Domino. Carlos. Eu vou na mesma que o JP, Barbara Beck, também, melhor de todas. Sensacional. Agora, eu vou separar um pouquinho. Eu tenho aqui, eu acho que a Bond Girl tem dois tipos. Tem aquela que é só pra você comer mesmo, tomara que ela não fale nada e fique calada. É o tipo importante, É o que vale mais. Sempre tive uma tara. Falando, a gente já conhece um bocado, né, cara? Exato. Eu tive uma tara muito louca, até pelo Meninas, como é que é? O Garotas Selvagens, porque ela faz isso no filme, a imbecil usada pelo Matt Dillon como fosse um joguete por todo mundo, que é a Denise Richards, que acho que é a loura burra perfeita, entendeu? Gostosona. É burra mesmo em todo o filme que ela faz. E ela é tipo cientista nuclear. É uma brincadeira, né? Uma Rocket Scientist. É uma brincadeira. Isso é de propósito. É claro. Entendeu? Então, como eu quero fazer sacanagem, é ela. Agora, se eu não puder pra poder. Uma mulher vai poder conversar mais e poder me ajudar, aí vocês vão até querer me bater, que não é muito pela beleza. É, mas eu gosto você vai, dela. Você vai com a Oprah. Com a Grace Jones. Grace Jones! Não, mas é a Michelle Yu. Michelle Yu, porque eu acho que vai ser uma boa, por esse Rio de Janeiro louco que a gente tá, seria uma pessoa boa pra me defender aqui quando os assaltantes vão me assaltar no carro e tudo mais. Então eu escolheria a Michelle Yu como também das minhas preferidas, que é a mulher que sabe lutar realmente, faz as cenas dela de dublê. Eu acho que ela foi, inclusive, Miss Asiática, sabia? Quando era mais jovem. É mesmo. Eu gosto dessa beleza, uma beleza assim, excêntrica. Eu gosto da Michelle Yu, seria minha preferida. Eu gosto muito da russinha, estilo russinha da Famke Janssen. Como era Motop, né, que chamava, né? Ah, não lembro. Era Monotop, mas ela fazia uma russinha bem simpática, eu gostei muito, foi minha preferida. Agora só não pede pra ela ficar por cima, não, que ela usa aquelas coxas dela e mata o cara destruído, né? E a Zagal? Bem, eu já falei na Lota Fagina. Ele prefere então o. Exatamente, cara. Quanto mais eu ouço o James Bond, cara, mais eu gosto do Austin Powers, cara.